conhecidos de hoje, fala-vos dos Girls Against Boys. Washington DC. O produtor Eli Janney inicia um projeto musical, Girls Against Boys, com a ajuda do baterista Brandon Canty dos Fugazi e do vocalista e guitarrista Scott McCloud dos Soulside. Em 1990, Canty acaba por sair devido aos seus crescentes compromissos com os Fugazi e Janney completa a banda com mais dois elementos dos Soulside, que entretanto se tinham separado, Alexis Fleisig na bateria e Johnny Temple no baixo. É editado nesse mesmo ano o EP 90s vs 80s pela Adult Swim, com três faixas da nova formação de um lado e outras três da formação com Canty do outro. Em 1992 é lançado o primeiro álbum da banda, Tropic of Scorpio, que ainda não mostra todas as potencialidades dos Girls Against Boys. Stand. Eli Janney, que nos primeiros anos da banda usava principalmente um sampler, passa a tocar guitarra baixo em complemento do baixo de Johnny Temple. A dupla de baixos, juntamente com a voz falada e a atuação cínica de McLeod, tornaram-se os cartões de visita dos Girls Against Boys. Em 1993, assinam pela Touch and Go. O álbum Venus Luxure No. 1 Baby é a primeira amostra do verdadeiro poder da banda. O álbum seguinte, Cruise Yourself, editado em 94, não seria menos intenso. O seu estilo, simultaneamente sedutor e ruidoso, tornou-se também bastante requisitado para bandas sonoras, tendo fornecido temas para pelo menos uma dezena de filmes. Em 1995, McLeod e Temple formam os New Wet Kojak, onde exploram o lado mais descontraído e sexy dos Girls Against Boys. No ano seguinte, regressam à base com House of GVSB, provavelmente o álbum que melhor cristaliza o som da banda. song is so hip right now. I'm going deaf, I wanna kill the singer. Kill the 3x bass expansion unit. One of us will touch it. Kill the drummer, he can't play. One of us will break. Yeah, I wanna make it alright. Kill the headache, kill the sugar. Kill the high knees, way off time. Strip it down, take it to the house. Kill the same time. Make it alright. Make it alright. Kill the sex player. Kill the sex player. Kill the sex player. Kill the sex player. Kill the sex player. Kill the sex player. Kill the sex player. How am I doing so far? How am I doing so far? That music really turns me on, maxes me out. One I wanna soak in it, I wanna shoot this sex player. I wanna get right down to it. One strip it down. We gotta amuse ourselves somehow. We make it alright. You're making it alright. Kill the sex player. Kill the sex player. Kill the sex player. Kill the sex player. Kill the sex player. Kill the house. Kill the lights. Kill the sex player. Em 1996 assina um contrato com uma grande editora, a Geffen Records, e em 98 sai Freakonica, considerado um fracasso, muito devido à produção excessivamente polida, tentando aproximar a banda de uns Garbage ou Prodigy, mas também porque o material não é tão bom, acusando algum cansaço criativo por parte da banda. Após uma pausa alongada, em que projetos paralelos como os New Ed Kojak ganham preponderância, produzem em 2001 a banda sonora do filme Series 7, The Contenders, e no ano seguinte lança o seu 6º e até agora último álbum, You Can't Fight What You Can't See, editado pela Jade Tree. E a partir de 2003 entram em semi-hibernação. McLeod e Fleissig formam os Paramount Styles em 2007. Temple cria a Akashic Books, uma editora de livros, e Jenny continua a produzir outras bandas. Tocando intermitentemente ao vivo, fazem este ano uma tour comemorativa dos 20 anos do seu álbum Venus Luxury. We'll be right back. amazing. Sensational. Amazing. Sensational. Este foi o Ilustres Desconhecidos sobre os Girls Against Boys. Até à próxima. Ilustres Desconhecidos.